Atenção, é chegado o grande momento. É gostoso ouvir suas emoções à flor da pele. Isso é mil fixação, bebê. Prepare o seu coração. Minha pintada, vai com calma que ainda não superei a falta da minha ex, a falta da minha ex. Chegou o que você tanto esperava. E o sucesso continua. A boa música começa aqui. Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser uma pele. Nossa viagem começa agora. Biofixação.